horas. Boa noite. Rádio que ouve o povo, que ouve o povo, o povo que ouve rádio, povo que ouve rádio. ZYJ 305, 780 kHz, 5.000 watts. Rádio Chopinzinho, a união de duas forças para o bem da região. Você não precisa nem sair de casa, nem...